Fecheiro 15. A história de Deirdre continua. Os meus investigadores no Texas eram três detetives altamente profissionais, dois dos quais tinham trabalhado para o governo dos Estados Unidos. E os três foram avisados de que Deirdre não deveria nunca ser de alguma forma perturbada ou assustada por aquilo que estávamos a fazer. Estou muito preocupado com a felicidade desta rapariga e com a sua paz de espírito. Mas entendam isto, ela tem poderes telepáticos. Se chegarem a 50 metros dela, ela provavelmente saberá que a estão a vigiar. Por favor, tenham cuidado. Tivessem ou não acreditado em mim, eles cumpriram as minhas instruções. Mantiveram-se a uma distância segura, recolhendo informações sobre ela, através da Secretaria da Universidade e dos comentários dos alunos, de velhotas que trabalhavam na portaria do seu dormitório e de professores que falavam livremente sobre ela enquanto tomavam um café. Nunca soubemos se Deirdre alguma vez percebeu que estava a ser vigiada. Deirdre foi boa aluna durante o semestre do outono na Texas Women's University. Teve notas excelentes. As raparigas gostavam dela. Os professores gostavam dela. Aproximadamente 6 em 6 semanas, saía do dormitório para ir jantar com a prima, Rhonda Mayfair, e com o marido de Rhonda, o professor Ellis Clement, que na altura era professor de inglês de Deirdre. Existe também o registro de um encontro a 10 de dezembro com um rapaz chamado Joey Dawson, mas segundo o registro, este durou apenas uma hora. Este mesmo registro indica que Cortland visitava Deirdre com frequência, levando-a muitas vezes a Dallas, à sexta ou ao sábado à noite, e voltando ela destas saídas antes da hora limite de chegada, à 1 da manhã. Sabemos que Deirdre foi passar o Natal a Metairie, a casa de Cortland, e os mexericos da família declaram que ela se recusava a ver Carlota quando ela a ia visitar. Os mexericos do meio judicial corroboram a ideia de que Carlota e Cortland continuavam de relações cortadas. Carlota não respondia aos telefonemas profissionais de Cortland. Havia uma constante troca de cartas azedas entre ambos, a propósito das mais insignificantes questões financeiras relativas a Deirdre. Ele está a tentar obter controlo absoluto para salvaguarda dela, disse uma secretária a uma amiga. Mas aquela velha não cede, ameaça levá-lo a tribunal. Fossem quais fossem os pormenores dessa luta, sabemos que Deirdre começou a deteriorar-se durante o período da primavera. Começou a faltar às aulas. As suas companheiras de dormitório diziam que ela, por vezes, chorava toda a noite, que não respondia quando lhe batiam à porta. Uma noite foi encontrada pela polícia do campus num pequeno parque da cidade, aparentemente confusa sobre onde estava. Finalmente foi chamada ao gabinete do reitor para ser alvo de medidas disciplinares. Tinha dado demasiadas faltas. Foi-lhe imposta frequência obrigatória e, embora conseguisse aparecer nas salas de aula, os professores diziam que estava desatenta e possivelmente doente. Finalmente, em abril, Deirdre já começou a ter náuseas todas as manhãs. Todas as raparigas daquela aula a ouviam tentar vomitar na casa de banho comum e acabaram por ir falar com a responsável pelo dormitório. Ninguém a queria denunciar, tínhamos medo. E se ela tentasse fazer mal a si própria? Quando a responsável pelo dormitório finalmente sugeriu que ela poderia estar grávida, Deirdre desatou a soluçar e teve de ser hospitalizada, até Cortland, a poder ir buscar, o que aconteceu a 1 de maio. O que se passou a seguir continua até hoje a ser um mistério. Os registros do novo Mercy Hospital indicam que Deirdre foi provavelmente levada para lá, diretamente ao chegar do Texas, e que ficou num quarto individual. os mexericos das velhas freiras, muitas das quais eram professoras reformadas da escola de Santo Afonso, que se lembravam de Deirdre, rapidamente levaram à conclusão de que era o médico assistente de Carlota, o Dr. Gallagher, que estava a tratar de Deirdre, e confirmaram que sim, ela estava à espera de bebê. A rapariga vai-se casar, disse ele às freiras, e eu não quero comentários maldosos. O pai é um professor universitário de Denton, no Texas, e vem neste momento a caminho de Nova Orleans. 3 semanas depois, quando Deirdre foi levada de ambulância para First Street, fortemente sedada e com uma enfermeira diplomada para a tratar, sabia-se em toda a paróquia redentorista que ela estava grávida e que se casaria em breve, e que o seu marido, professor universitário, era um homem casado. Foi um escândalo para aqueles que observavam aquela família há gerações. As velhas senhoras murmuravam sobre o caso à porta da igreja. Deirdre Mayfair e um homem casado. As pessoas olhavam furtivamente para Miss Millie e para Miss Bell quando elas passavam. Algumas pessoas diziam que Carlota nada queria ter a ver com o caso. Mas depois Miss Bell e Miss Millie levaram Deirdre com elas ao Gus Meyer e compraram-lhe um lindo vestido azul e sapatos de cetim azul para o casamento e uma carteira e um chapéu branco. Ela estava tão drogada que creio que nem sabia onde estava, disse uma das empregadas de balcão. Foi Miss Millie que escolheu tudo. Ela ficou ali, sentada, branca como o cal, a dizer sim, tia Millie, numa voz arrastada. Juliette Milton não resistiu a escrever-nos. Recebemos uma longa carta explicando em pormenor que Beatrice Mayfair tinha ido a First Street para ver Deirdre e levar-lhe um saco cheio de prendas. Por que diabo é que ela foi para aquela casa e não para a casa de Cortland? Escreveu Juliette. Existem indícios de que Deirdre pouca escolha teve na matéria. Nesse tempo, a ciência médica acreditava que a placenta do bebê o protegia das drogas injetadas na mãe, e as enfermeiras diziam que Deirdre estava tão fortemente sedada quando saiu do hospital que nem sequer percebeu o que estava a acontecer. Carlota tinha ido ao hospital ao princípio da tarde de um dia de semana e obtido a sua alta. Ora, o Cortland Mayfair foi lá vê-la nessa mesma tarde. Disse-me mais tarde a irmã Bridget Marie, na mais estrita confidência, e teve um ataque de fúria quando descobriu que a rapariga já não estava lá. Os mexericos do meio judicial fizeram aumentar o mistério. Cortland e Carlota gritaram um com o outro ao telefone no escritório. Cortland, furioso, disse à secretária que Carlota pensava que podia mantê-lo afastado da casa onde nascera. Ora, ela estava louca se assim pensava. Anos mais tarde, Ryan falou nisso. Disseram que o meu avô foi simplesmente proibido de entrar. Ele foi a First Street e Carlota foi ter com ele ao portão e ameaçou-o. Disse, se entrares aqui, chama a polícia. No dia 1 de julho, uma nova avalanche de informações abalou a paróquia. O futuro marido de Deirdre, o professor universitário, que ia deixar a mulher para se casar com ela, tinha morrido num desastre de automóvel, quando vinha a caminho de Nova Orleans pela estrada do Rio. A direção do seu carro tinha-se perdido e este guinara para a direita a grande velocidade, indo bater num carvalho e rompendo imediatamente em chamas. Deirdre Mayfair, solteira com 18 anos, ia dar o seu bebê. Seria uma adoção de família e Miss Carlota estava a tratar de tudo. O meu avô ficou indignado quando soube da adoção. Disse Ryan Mayfair muitos anos depois. Queria falar com Deirdre. Queria ouvir da sua própria boca que ela queria dar o bebê. Mas não conseguiu entrar na casa de First Street. Por fim, foi ter com o padre Lafferty, o padre da paróquia. Mas Carlota tinha-o na mão. O padre tomou firmemente o partido de Carlota. Tudo isto parece ter sido muito trágico. Parece que Deirdre teria escapado à maldição de Fastrid se o pai da sua criança, que vinha a caminho para se casar com ela, não tivesse morrido. Durante anos, esta história escandalosa foi repetida na paróquia redentorista. Em 1988 foi-me contada por Rita May Lonigan. Existem fortes indícios de que o padre Lafferty acreditava na história do pai texano da criança, e inúmeros relatos indicam que os primos Mayfair também acreditavam. Beatrice Mayfair acreditava. Pierce Mayfair acreditava. Até Rhonda Mayfair e o seu marido Ellis Clement, em Denton, no Texas, pareceram ter acreditado, ou pelo menos acreditado, na vaga versão que eventualmente lhes foi contada. Mas a história não era verdade. Quase desde o princípio que os nossos investigadores abanaram a cabeça intrigados. Um professor universitário e Deirdre? Mas quem? A constante vigilância excluía a hipótese de ser o marido de Rhonda, Ellis Clement. Ele mal conhecia Deirdre. Com efeito, nunca existiu um tal homem em Denton, no Texas, que tenha andado com Deirdre Mayfair. Nem que tampouco tenha alguma vez sido visto na sua companhia. E não havia nenhum professor universitário nessa universidade ou em qualquer outra de redondezas que tenha morrido num desastre de automóvel na Louisiana River Road. Na realidade, tanto quanto sabemos, ninguém morreu num tal acidente na Estrada do Rio em 1959. Haveria uma outra história, ainda mais escandalosa, por detrás desta invenção? Fomos lentos a juntar as peças. Com efeito, quando soubemos do acidente de carro na River Road, a adoção do bebé de Deirdre já estava a seguir os trâmites legais. Quando tivemos conhecimento de que não tinha havido nenhum acidente na River Road, já a adoção era um fait accompli. Posteriores registros do tribunal indicam que, algures, durante agosto, Ellie Mayfair foi de avião a Nova Orleans para assinar os documentos da adoção no escritório de Carlota Mayfair, embora ninguém da família pareça saber em que altura é que Ellie lá esteve. Anos mais tarde, Graham Franklin, o marido de Ellie, contou a um dos seus sócios profissionais que a adoção tinha sido um verdadeiro sarilho. A minha mulher deixou completamente de falar ao avô. Ele não queria que nós adotássemos a Rowan. Felizmente, o velho safado morreu antes do bebê nascer. O padre Lafferty disse à sua irmã idosa, no Irish Channel, que tudo aquilo era um pesadelo. Mas que Ellie Mayfair era boa mulher e que ia levar a criança para a Califórnia, onde teria uma nova vida. Todos os netos de Cortland aprovaram a decisão. Só Cortland se opôs. Aquela rapariga não pode ficar com o bebê. É maluca, disse o velho padre. Estava sentado à mesa da cozinha da irmã a comer feijão encarnado com arroz e a beber um pequeno copo de cerveja. Quer dizer, é louca. Aquilo tem de ser feito. Não irá resultar, disse mais tarde a velhota ao nosso representante. Não se pode escapar a uma maldição de família indo para outro sítio. Miss Millie e Miss Bell compraram lindos robes e camisas de noite para Deirdre no Gasmyer. As empregadas de balcão perguntavam-lhes pela pobre Deirdre. Ah, está o melhor que é possível, dizia Miss Millie. Foi terrível, absolutamente terrível. Miss Bell contou a uma mulher na capela que Deirdre voltara a ter aquelas perturbações. A maior parte do tempo nem sequer sabe onde está, disse Nancy, mal-humorada, quando estava a varrer o caminho. E uma das matronas do Garden District passou pelo portão. Que terá acontecido nos bastidores de Fast Street durante todos estes meses? pressionámos os nossos investigadores para descobrirem tudo o que pudessem. Só temos conhecimento de uma pessoa que viu Deirdre durante os últimos meses de impedimento, para utilizar a expressão antiga, e que no caso presente pode bem ser a mais adequada. Mas só entrevistámos essa pessoa em 1988. Nessa altura, o médico assistente entrava e saía em silêncio. O mesmo acontecia com a enfermeira, que cuidava de Deirdre 8 horas por dia. O padre Lafferty disse que a rapariga estava resignada quanto à adoção. Quando Beatrice Mayfair foi visitar Deirdre, foi-lhe dito que não a podia ver, mas tomou um copo de vinho com Millie Dear, que disse que tudo aquilo era de cortar o coração. Mas a 1 de outubro, Cortland estava desesperadamente preocupado com a situação. As suas secretárias dizem que ele fazia telefonemas constantes a Carlota, que ia de táxi a First Street e que era sempre impedido de entrar. Finalmente, na tarde de 20 de outubro, disse à sua secretária que entraria naquela casa e que veria a sobrinha nem que tivesse de arrombar a porta. Nessa mesma tarde, às 5 horas, uma vizinha viu Cortland sentado na beira do passeio de First e Chestnut Streets com a roupa em desalinho e a sangrar de um corte na cabeça. Chamei uma ambulância, disse ele. Ele empurrou-me pelas escadas abaixo. Embora a vizinha tivesse ficado sentada ao pé dele até a ambulância chegar, ele recusou-se a dizer mais. Fui levado de urgência de First Street para a Toro Infirmary, que ficava ali perto. O médico interno de serviço verificou rapidamente que Cortland estava coberto de equimoses, que tinha o pulso partido e que estava a sangrar pela boca. Este homem tem lesões internas, disse, e pediu imediatamente ajuda. Então Cortland agarrou a mão do médico e disse-lhe que escutasse, que era muito importante que ele ajudasse Deirdre Mayfair, que estava sequestrada na sua própria casa. Vão tirar-lhe o bebê contra a sua vontade. Ajude-a. Depois, Cortland morreu. Um exame superficial post-mortem indicou uma hemorragia interna massiva e graves golpes na cabeça. Quando o jovem médico insistiu que fosse feito um inquérito policial, os filhos de Cortland tranquilizaram-no imediatamente. Tinham falado com a sua prima Carlota Mayfair. O pai tinha caído pelas escadas abaixo, recusado assistência médica e saído de casa sozinho. Carlota nunca imaginara que ele estivesse tão ferido. Não sabia que se tinha ido sentar na beira do passeio. Estava transtornada com o desgosto. A vizinha devia ter tocado à campainha. No funeral de Cortland, um funeral de estadão em Metairie, foi contada à família a mesma história, com Miss Bell e Miss Millie discretamente sentadas à distância. Os filhos de Cortland contaram a toda a gente que Cortland estava confuso quando disse vagamente à vizinha que um homem o tinha empurrado pelas escadas abaixo. Na realidade, não estava nenhum homem na casa de First Street que pudesse ter feito tal coisa. Carlota tinha ouvido cair, bem como Nancy, que correra para o tentar segurar, mas não conseguira. Quanto à adoção, os filhos eram absolutamente a favor. A sua sobrinha Ellie daria ao bebê o ambiente de que ele precisava para ter todas as oportunidades na vida. Era trágico Cortland estar contra a adoção. Mas Cortland já tinha 80 anos. Há já algum tempo que o seu raciocínio não era claro. O funeral efetuou-se com pompa e sem qualquer incidente, embora anos mais tarde o cangalheiro se recordasse de que vários primos, homens mais velhos, que tinham ficado ao fundo da sala durante o pequeno discurso de Pierce, tinham trocado comentários amargos e sarcásticos entre si. Claro que não há homem nenhum naquela casa, disse um deles. Não, nenhum homem. Apenas aquelas simpáticas senhoras. Nunca lá vi homem nenhum, tu viste? E assim por diante. Não há homem nenhum em Fastrito, não, senhor. Quando os primos foram visitar Deirdre, foi-lhes contada praticamente a mesma história que Pierce contara no funeral. Deirdre estava demasiado doente para os poder ver. Nem sequer tinha querido ver Cortland, de tão doente que estava. E não sabia, não podia saber, que Cortland morrera. E repara nas escadas tão escuras, disse Milly Dear a Beatrice. Cortland devia ter usado o elevador, mas ele nunca usava o elevador. Se tivesse usado o elevador, não teria dado aquela queda. A atual lenda familiar indica que todos concordaram que a adoção era a melhor solução possível. Cortland não se devia ter metido no assunto. Como Ryan Mayfair, neto de Cortland, disse, a pobre Deirdre estava tão apta para ser mãe como a louca de Chaillot. Mas creio que o meu avô se sentia responsável. Tinha levado Deirdre para o Texas. Creio que se culpava a si próprio. Queria ter a certeza de que ela queria dar o bebé. A minha mãe sempre disse que o que Deirdre queria não era importante. Nessa altura eu temia todas as informações que nos chegavam de Louisiana. À noite, deitado na minha cama, na casa-mãe, pensava constantemente em Deirdre. Pensava se não haveria forma de descobrirmos o que ela verdadeiramente queria ou sentia. Scott Reynolds mostrou-se ainda mais intransigente que antes, em que não podíamos intervir mais. Deirdre tinha o nosso contacto, Cortland também, além de Carlota, pelo que isso valesse. Só em janeiro de 1988, quase 30 anos mais tarde, é que soube, numa entrevista com a antiga amiga de escola de Deirdre, Rita Mae Dwyer Lonigan, que Deirdre tinha tentado desesperadamente entrar em contacto comigo e não conseguira.